Santo é o Senhor. Fala, ó Senhor, em nosso meio. Teu nome é santidade, separados para o teu desejo. Nos guardas na verdade, como Arão e seus filhos. Teu povo a ti se achega em reverência e temor. Teu amor nos entrega. Santo, santo é o Senhor, nosso Deus, nosso Redentor. Com coração limpo ofereço a ti toda honra, toda glória, oh, vem aqui. Lavados em teu sangue, te louvamos, ó Senhor. No altar a oferta é pura, sem mancha, sem defeito. Teus mandamentos são a cura. Em ti encontramos o jeito. Sangue do Cordeiro é nossa libertação. Em cada sacrifício te damos nosso coração. Santo, santo é o Senhor, nosso Deus, nosso Redentor. Com coração limpo ofereço a ti toda honra, toda glória. Lavados em teu sangue, te louvamos, ó Senhor. Ou que não profanemos teu nome em nossos lábios, que a luz do teu amor nos guie em nossos passos. Eu sou o Senhor que vos santifico, tirei-vos da escuridão. Em cada ato, em cada grito, seja sempre a tua canção. Santo, santo é o Senhor, nosso Deus, nosso Redentor. Com coração limpo ofereço a ti toda honra, toda glória.